A todos, sejam bem-vindos. Algumas pessoas me pediram uma análise do panorama eleitoral e eu acho que, embora seja um pouco prematuro, acho que dá para fazer alguma coisa. Mas, em primeiro lugar, eu queria lembrar que as análises que eu faço da situação política brasileira não são baseadas jamais apenas na leitura do que está se dizendo no momento ou no noticiário atual. Isso envolve uma retaguarda muito profunda e muito recuada que remonta a leituras que eu fiz quando eu tinha 20 ou 25 anos. Toda a mutação ideológica que se observou no mundo a partir da década de 60, ela foi preparada desde 50 anos antes, pelos livros de Georg Lukács, de Max Horkheimer, Theodor Adorno, e mais tarde pelos do Michel Foucault, Gilles Deleuze, Lacan, etc., etc. Se você não leu tudo isto, o que vai acontecer é o seguinte: você vai, também você não vai assistir às aulas do Olavo, você vai esperar que o Olavo faça um resuminho de 10 linhas no Facebook, você vai ler aquilo e você vai achar que já entendeu. De fato, não entendeu coisíssima nenhuma, porque você está apenas repetindo fórmulas verbais abreviadas, repetindo resumos, às vezes feitos de maneira com um recorte brutal da realidade. Na verdade, toda e qualquer análise política que é feita sem a devida retaguarda histórico-cultural não vale absolutamente nada. Vocês viram todas as previsões políticas que têm saído na nossa mídia, que o pessoal tem feito aí há 20 anos. Está sempre errado, sempre errado. Ainda me lembro que na eleição de... a primeira eleição do Lula, foram ouvidos pelo Los Angeles Times 2 dezenas de especialistas brasileiros e americanos ligado ao CFR, todos eles asseguravam que o Lula não seria eleito de jeito nenhum. E eu, ao contrário, escrevi: a vitória do PT é não somente certa, como absolutamente inevitável. Todo mundo disse que eu estava louco, tá certo? Mas vocês viram no fim quem tinha razão. Eu continuo fazendo as minhas análises pelos mesmos critérios, pelos mesmos métodos que eu descrevi em parte na apostila Problemas de Método nas Ciências Sociais e em parte nessas mesmas aulas. Ou seja, as minhas análises têm pelo menos a pretensão de ser científicas. Elas não são palpites, elas não são impressões. Mas, em geral, o debate público brasileiro se constitui de mera troca de impressões e preferências, sempre acompanhadas, vamos dizer, de um reforço emocional, uma intensidade emocional muito incrível e, sobretudo, daquela afetação de superioridade. Eu vejo, por exemplo, pessoas que, sobretudo aqueles que falam mal do Bolsonaro, se sentem infinitamente mais qualificados intelectualmente do que ele, o que é absolutamente falso. Mas eu sou mais qualificado intelectualmente do que o Bolsonaro, eu não o desprezo de maneira alguma. Mas como é que as pessoas fazem as suas escolhas? Elas fazem a partir dessas impressões. Essas impressões são moldadas pela mídia, moldadas por chavões da mídia. Por exemplo, o fato de que você associa a figura do Bolsonaro ao regime de 1964, coisa que ele próprio, até certo ponto, ele próprio associa. E então você já tem uma imagem de uma velha direita de inclinação autoritária, fascista, etc., etc., que você associa ao regime de 64. A maior parte das pessoas que fazem isso não estavam vivas no tempo de 64, não têm a menor ideia e não leram absolutamente nada a respeito. Então, da onde vem? Quando as pessoas têm opinião sobre coisas que elas não estudaram pessoalmente, elas só podem ter tido uma fonte: a mídia popular, evidentemente. Rádio, jornal, televisão. Tá certo? E vocês sabem que o que vem por essa fonte é sistematicamente errado. Todas as previsões feitas por, aspas, especialistas, comentaristas de mídia, formadores de opinião, nos últimos, que eu vi nos últimos 40 anos, estavam todas erradas, sempre. O erro cometido na eleição do PT, tanto quanto aquele que cometeram na eleição do Trump, é que esses erros não são exceções, eles são a regra. Você não esqueça que um jornalista se faz com um cursinho de 4 anos, onde o sujeito não aprende nem mesmo o português, meu Deus do céu. E as pessoas colocam as suas decisões à mercê desses moleques, não é isso? Por quê? Porque o que esse moleque escreve é copiado em milhares de exemplares, é ecoado num programa de televisão, etc. Então, pelo mero efeito do volume, aquilo vem com uma impressão de que se trata de um consenso, de que se trata de uma sabedoria estabelecida, tá certo? E, para a maior parte das pessoas, isso tem realmente o efeito e a autoridade de uma religião. Não de uma religião dogmática, porque isso aí ninguém quer dogmas. É uma religião feita de sentimentos e impressões. Mas é uma religião, por quê? Porque quando a pessoa vai contra as convicções que estão arraigadas nesse meio midiático, elas se sentem más e se sentem culpadas. E mesmo aqueles que odeiam tudo isso, tomam muito cuidado em falar contra porque não querem dar má impressão. Ora, o reino da mídia é exatamente o reino da impressão e não o reino da realidade dos fatos. Então, mesmo sabendo disso, as pessoas continuam sendo subservientes a esta religião da mídia. A religião da mídia, por sua vez, não foi a mídia que inventou, não foi nenhum jornalista que inventou. Isto veio pronto de círculos globalistas multibilionário, que desde o começo do século XX contratam intelectuais de grande porte, tá certo? Para criar um novo modelo de sociedade e, evidentemente, criar uma estratégia para a sua implantação. Isso veio desde 1910, até antes. Tá certo? Na verdade, começa no século XIX, com Cecil Rhodes, o fundador da Rhodesia. Um bilionário contratou lá um monte de intelectuais para traçar o modelo do novo mundo. E aí veio, vocês têm ideia, a gente que trabalhou para esses camaradas, por exemplo, o Arnold Toynbee trabalhou para eles, Aldous Huxley trabalhou para eles, Herbert George Wells trabalhou para eles, Bernard Shaw trabalhou para eles. Não é um nem dois, e hoje são milhares. E não só no começo. Vem primeiro os pessoal do círculo literário, historiográfico, etc, etc. E depois foram sendo acrescentados cientistas, psicólogos. Você vê, no tempo da guerra, da Segunda Guerra, praticamente todas as técnicas de manipulação da opinião pública já estavam prontas pelo Kurt Lewin, no Instituto Tavistock. Quer dizer, isso não é nenhuma novidade. E quando você fala de manipulação da opinião, técnicas de manipulação da opinião pública, as pessoas ainda têm a impressão de que é teoria da conspiração. Porque é próprio dessas táticas e estratégias permanecendo discretas, pelo menos. Não totalmente secretas, porque é impossível, mas discretas. Discreta quer dizer o seguinte, não quer dizer que não esteja publicado. Está publicado em livros, está publicado em trabalhos acadêmicos, em revistas universitárias, revistas científicas, etc, etc. Mas não aparece na mídia. Você não vai ver um programa sobre técnicas de manipulação da opinião pública no Fantástico, tá certo? Nem na Folha de São Paulo, tá certo? Então, a própria mídia serve como instrumento de ocultação daquilo que a rege, dirige e determina. Ora, aí eu me lembro de duas frases que parecem antagônicas, mas que, se você pensar bem, está dizendo a mesma coisa. A primeira é do René Guénon, quando ele diz: o segredo é da essência mesma do poder. E a segunda é de Napoleão Bonaparte, quando ele diz: aparência de poder é poder. Essas duas coisas parecem se contradizer. Porque se o poder tem que ser secreto, como é que a aparência dele pode ser uma forma de poder? Ora, quando diz aparência de poder, ele está querendo dizer uma aparência que o próprio dono do poder forjou para esse fim. Tá certo? No sentido do um pouco do Sun Tzu, quando está fraco, finja que está forte. Quando está forte, finja que está fraco. Então você manipular a sua aparência, a sua imagem pública, não é contraditório com o segredo. Justamente porque o público não sabe que o sujeito está fazendo isso. Ele pega aquela aparência que surge na mídia como se fosse a realidade das coisas. Ora, transcender a influência da mídia não é uma coisa difícil. Basta você estudar e ir direto a fontes científicas e às fontes aos documentos de fonte primária. É a coisa mais simples. E, na verdade, todo intelectual, todo estudioso, todo professor universitário tem a obrigação de fazer isso. E eu me lembro que até a década de 50, 60, qualquer intelectual que citasse a mídia popular como fonte das suas ideias seria objeto de riso. Intelectuais não leem essas coisas, eles vão direto nas fontes. A partir daí surge situação como aquela do coronel que eu estava discutindo lá no clube militar, que eu perguntei, o senhor leu tal livro a respeito, o senhor leu tal outro? Ele, não, não, não. Onde é que o senhor se informa? No jornal. Falei, tem que xingar, né? Não há mais nada o que fazer. Então, isto faz parte, quer dizer, do fenômeno geral da queda do QI médio brasileiro, que foi comprovado por uma pesquisa que eu dei a fonte da pesquisa outro dia no Facebook, vocês procuram, eu não lembro no momento, mas está lá. Em que pesquisas feitas em 30 países, comparando as pesquisas locais de QI médio, viram que em 29 desses países o QI estava subindo, inclusive países paupérrimos, como Zâmbia, Paraguai. E no Brasil está caindo vertiginosamente fazia 40 anos. Vocês têm ideia do que é a gravidade disto? Isso quer dizer que o nosso povo, hoje, em média, ele está incapacitado para resolver qualquer problema, por mais simples que seja. Vocês assistam aquelas aulas, tem várias gravações do professor Pierluigi Piazzi, em que ele vai descrevendo, pela sua experiência pessoal, ele não fez nenhum estudo estatístico, mas ele dava aula para turmas de 200 alunos de cada vez, cada ano tinha 200 em cada turma, quer dizer, eram alguns milhares por ano, e ele foi vendo, vamos dizer, o QI das pessoas decaírem, não nas classes baixas, e não gente que vinha de escolas populares, mas gente que vinha daquelas melhores, entre aspas, escolas. Eu tive um confronto uma vez com o fundador e diretor de uma dessas melhores escolas, né, e vi que o sujeito, o próprio diretor, era uma besta quadrada, um homem de uma incultura monstruosa e muito presunçoso. Quer dizer, o sujeito leu dois livros e achava que sabia tudo. Eu disse, mas se o diretor é assim, sim, mas nos alunos, meu Deus do céu. Né, depois eu tive aquele arranca-rabo com o pessoal do sistema COC de ensino, que eu chamava de sistema Hard COC, e vi que ali era a mesma coisa. Então, os nossos educadores, entre aspas, são pessoas totalmente desqualificadas. E essa queda do QI, eu a comparo, eu dou a ela as dimensões do genocídio, porque isso está tornando o povo inerme, incapaz de se defender, incapaz de se organizar, incapaz de reagir adequadamente às situações, etc, etc. Então, um povo cada vez mais indefeso, intelectualmente e fisicamente, porque ele não pode ter armas e não pode ter nem inteligência. Então, o que você vai fazer? Seu destino é um, você vai morrer como cachorro. É isso que está acontecendo. Estes são os problemas do Brasil, né? O problema não é assim, má administração pública, não é o partido que está no poder, não é sequer a corrupção, gente. Né? A corrupção é onde estão morrendo 70 mil pessoas por ano. Você se preocupar com a corrupção é uma espécie de luxo. O que importa que o sujeito roubou? Ah, o Lula roubou não sei quanto. Sim, mas ele não matou ninguém. Enquanto isso, estão matando pessoas, né, numa proporção que dá 3 guerras do Iraque por ano. Você viu o rolo que deu a guerra do Iraque nos Estados Unidos. Quanta gente foi para a rua para protestar contra a guerra. Agora, quantas pessoas foram à rua até hoje para protestar contra a matança de brasileiros? Nem uma única. Foram para protestar contra quê? A corrupção. E o que é isso? Isso é efeito do baixo QI. O indivíduo não julga as coisas pelas suas proporções reais, mas por uma impressão que foi inculcada nele pela propaganda e pela mídia. Quer dizer, veja, você acha que no meio da guerra do Iraque, algum iraquiano foi para a rua para protestar porque um deputado iraquiano roubou dinheiro? É? Não. Eles têm a ideia da proporção, da gravidade relativa dos males, eles têm isso aí. Qualquer iraquiano tem, qualquer paraguaio tem, qualquer cidadão da Zâmbia tem. O brasileiro não tem, gente. Eu, durante anos, eu observei isso, eu comecei a falar disso mais de 20 anos atrás. O pessoal está dando mais importância à corrupção do que ao morticínio, o que significa o seguinte: o dinheiro deles vale mais do que a vida deles. Todos esperam ficar muito ricos depois de mortos. Não é uma ideia absolutamente estúpida? Claro que é. Mas esta ideia estúpida determinou todo o curso da política nacional nos últimos anos. Presta bem atenção. Hã? Quer dizer, enquanto todo mundo está comemorando, ah, o Lula vai para a cadeia, etc, etc. Eu digo assim, e os caras que matam 70 mil pessoas por ano? Onde eles estão? Estão na cadeia? Não é que eu acho que o Lula deve ficar livre, eu acho que ele deve ir para a cadeia, só que é evidente que você prender um político corrupto ou tirá-lo da presidência não pode resolver nada. Por quê? Porque a ordem jurídica, a ordem social não existe mais. Nós estamos na mão de bandidos. Quem governa o Brasil é o Foro de São Paulo, é o Comando Vermelho, é o PCC, são os narcotraficantes. São esses que estão no poder. Eles fazem o que quiserem. Né? E a mídia ainda faz o possível para amarrar a mão da polícia. E você protestar contra isso já tem, vamos dizer, a pecha de ser uma coisa fascista. Ou seja, você não querer que os assassinos matem 70 mil pessoas por ano é fascismo. Então, é claro que quando a discussão baixa a esse ponto, é inútil falar com essas pessoas. No tempo do impeachment, todo mundo entusiasmado com o impeachment, vocês estão com a prioridade totalmente errada. Totalmente errada. Está invertido 180 graus. Não é isso? O Brasil tem dois problemas. Este problema do homicídio, que eu não uso a expressão problema da segurança pública, porque o sujeito começa a usar termos que são característicos da administração pública, você já vê que ele é um alienado. Eu não falo, ah, temos um problema de segurança pública. Não. Nós temos um problema de 70 mil homicídios. Não é a mesma coisa. Problema de segurança pública, você tem toda a parte aqui, tem nos Estados Unidos, tem na Suíça, né? Não é a mesma coisa que 70 mil homicídios. Isso é uma situação tão difícil que quando eu tento explicar isso para os americanos, falar, ah, no Brasil tem muita violência, eles dizem, aqui também. Eu digo, não, meu filho, vocês têm 100 milhões de habitantes a mais e vocês têm apenas 10 mil homicídios por ano. E fico escandalizado com os 10 mil. Hã? E mesmo assim, é só em determinadas regiões. Aqui na Virgínia, o homicídio é uma raridade. Por quê? Porque todo mundo aqui tem arma em casa. Tá certo? E o sujeito vai tentar matar o outro, ele corre o risco de ele sair morto. Então, claro que a violência diminui. É óbvio que um povo armado não é uma vítima fácil. É a coisa mais óbvia do mundo, né? Então, mas a ideia de que ter armas é feio e que ter armas é anticristão, como diz o prefeito de São Paulo, João Dória, é uma ideia que foi implantada pela mídia. As pessoas acreditam nisso. Eu digo, olha, se você procurar na Bíblia, você vai ver Jesus Cristo mandando os discípulos comprar armas. Naquela época não tinha arma de fogo, então mandou comprar espada. Né? E, no entanto, as pessoas acham que ter armas é anticristão. Falam, bom, então quem entende cristianismo é você, não é Jesus Cristo. Pô. Então, é claro que tudo isso aí é sintoma do baixo QI, porque o QI não baixou nas classes pobres, baixou em todas as classes. E quando você olha os deputados, senadores e ministros de hoje e compara com os de 50 anos atrás, para não dizer de 150 anos, porque daí a comparação se torna aterrorizante, né? Você vê que algo de muito grave está acontecendo. E que isso não pode ser corrigido nem mandando os corruptos para a cadeia e nem elegendo um presidente. É preciso uma ação muito mais profunda, muito mais ampla e muito mais durável. Se você perguntar como que a esquerda brasileira chegou ao poder, a esquerda brasileira começou por criar uma produção cultural de altíssima qualidade nos anos 30, se tornando, pouco a pouco, a dominadora monopolística do setor do quê? Entre todos os setores de estudos que existem, existe um chamado Estudos Brasileiros. Inúmeras editoras publicavam isso, mas a Companhia Editora Nacional tinha uma coleção chamada Brasiliana, que reunia assim, a fina flor dos estudos brasileiros, tem mais de 500 volumes. Né? Quando você vai ver os autores da série Brasiliana, assim, 90% era esquerdista. Ou seja, eles estavam fazendo um trabalho sério de conhecer o Brasil. Quando você pega os três livros que na década de 30 marcaram onde o Estudo Brasileiro para sempre, os três autores eram de esquerda. O Gilberto Freire, naquela época, era um homem de esquerda, quando produziu o Casa Grande Senzala. E note bem, ele produziu o Casa Grande Senzala principalmente para contestar o teórico básico da direita, então, que era o Oliveira Viana, que era um homem que tinha uma concepção com, vamos dizer, um certo teor racista, e, evidentemente, o Gilberto Freire, quando, usando novas técnicas, novos métodos que ele tinha aprendido nos Estados Unidos com Franz Boas e outros antropólogos aqui, destrói tudo isso, ele se torna imediatamente o grande ídolo da esquerda nacional. Esquerda que, na época, não tinha projeção política, mas só tinha projeção intelectual. O segundo livro foi História Econômica do Brasil, do Caio Prado Júnior, que ainda é um clássico. O Caio Prado Júnior, como filósofo, é assim, é risível, mas como historiador ele tem alguma força. É um livro que ainda se lê com proveito. E o terceiro, Raízes do Brasil, do Sérgio Buarque de Holanda, que era, quer dizer, uma esquerda moderada, esquerda socialista democrática. E se você ver os grandes livros que marcaram a literatura brasileira daqueles anos, a partir dos anos 30 até os anos 60, você vê que também a maioria dos autores eram de esquerda. Então, isso quer dizer, a esquerda desempenhou um papel cultural essencial e utilíssimo. Ela serviu para alguma coisa, né? E por ter servido para alguma coisa, ela se utilizou do seu prestígio residual para, 50 anos depois, tomar o poder e fazer a porcaria que fez. Isso quer dizer que ela não subiu à toa, não subiu só na base da propaganda, ela tinha uma história, ela tinha uma folha de realizações que nós não podemos dispensar, meu Deus do céu. Como é que você vai entender o Brasil sem os estudos brasileiros? É? Quando você pega... Já no século passado, vários autores que produziram obras importantes nos estudos brasileiros, como Euclides da Cunha, Manuel Bonfim e outros, eram todos esquerdistas, tal como se entendia a esquerda na época. Era um vago progressismo, não era marxista ainda, mas eram gente da esquerda. E, claro que houve alguns à direita que produziram alguma coisa, como Paulo Prado produziu o Retrato do Brasil, ou Eduardo Prado produziu A Ilusão Americana, falando contra a imitação da Constituição Americana no Brasil, que era, na época, a versão mais avançada do progressismo, era a Constituição Americana, da qual o Rui Barbosa era um entusiasta, e que o Paulo Prado demonstrou que copiar aquilo ia dar um desastre fora do comum, e deu mesmo. Então, mas tanto o livro do Paulo Prado quanto o do Eduardo Prado não se comparam com as grandes contribuições feitas pela esquerda, meu Deus do céu. Mesmo o Joaquim Nabuco, se você ver, olha, Minha Formação é um belo livro, mas não é um livro essencial como esses que eu estou falando e como a série brasileira inteira, tá certo? Isso quer dizer que a esquerda subiu na base de um prestígio merecido e justo, só que começou a subir na época em que esse prestígio já era uma coisa do passado, eram glórias conquistadas, e não, eles não estavam acrescentando nada de novo. Você vê que a partir dos anos 60 a produção intelectual da esquerda é risível. Nos 70, 60 não, a partir de 70, vai. Então, ainda na década de 60 e começo de 70, produziram algumas coisas que marcaram bem a época. Eu citei, falei da reação literária ao golpe de 64, através do Antônio Calado, Carlos Heitor Coni e Otto Maria Carpo e outros. Ainda tinha alguma força. Quando, estudando a biografia do Otto Maria Carpo, eu fui vendo a lenta e fatal decomposição da inteligência desse sujeito, que era um gênio fora do comum, e que começa produzindo aquela coisa gigantesca que é a história da literatura ocidental, que é a melhor história da literatura que já escreveu no mundo, e termina fazendo um livro de puxação de saco do Alceu Amoroso Lima, que era um homem que não merecia engraxar os sapatos dele, né, em comparação, intelectualmente falando. E que, ademais, o sacaneou quando ele chegou no Brasil, porque o Otto Maria Carpo chegou aqui com uma carta chegou no Brasil com uma carta de recomendação do Vaticano e foi procurar logo, claro, a liderança católica. E o Alceu, que era um grão-senhor, um homem importante, né, aquele barrigão, solene, bem vestido, viu aquele sujeito gago, falando meio alemão, meio francês, misturado. Ah, isso é um pentelho apenas. Botou ele para ser bibliotecário no interior do Paraná. Quer dizer, condenou o sujeito ao isolamento, ao ostracismo, do qual ele saiu graças a outro intelectual católico, porém de esquerda, que era o Álvaro Lins. Né? O Alceu acabou aderindo à esquerda também, após ter sido um príncipe dos reacionários, e foi sempre um sujeito muito importante. E o Carpo, até o fim da vida, eu li a correspondência dele com o Alceu, que está online, até o fim da vida ele falava com o Alceu como se o Alceu fosse um papa ou um cardeal, no mínimo. Assim, cheio de elogios, de rapapés e agradecimentos excessivos pelo que o cara não tinha feito. E eu vi e falei, pô, a relação desse cara com o Alceu é uma coisa evidentemente mórbida. Depois, mais tarde, eu obtive do Pedro Trompowski, que era o melhor amigo do Otto Maria Carpo, a correspondência dele com o Carpo e com a mulher do Carpo, Dona Helena. E havia várias cartas da Dona Helena dizendo o seguinte: a nossa casa está cercada de tanques. Né? Então, veja, eles tinham saído da Áustria correndo por causa da invasão nazista. Tá certo? E os nazistas, de fato, fizeram uma matança desgraçada lá. E a velhinha e o Carpo estavam vivendo no Rio de Janeiro como se estivessem ainda na Áustria sob ocupação nazista. Era tudo um delírio, evidentemente. Por quê? Tudo que houve contra o Carpo foi um processo, exatamente um, que nem no H-U-M, que nem no cheque, né? Um processo que o próprio promotor retirou. Isto foi tudo. Né? Toda a perseguição que ele sofreu foi isso aí. Perdeu emprego. Sim, ele perdeu quando o Correio da Manhã faliu. Ninguém o tirou do jornalismo. O jornal faliu. Ele foi trabalhar para a Enciclopédia Britânica, a Enciclopédia Barça, e ficou escrevendo uma coisinha aqui, uma coisinha ali. Então, a rigor, o Carpo não sofreu perseguição nenhuma. Né? Porque você sofrer um processo, né, e ser interrogado durante algumas horas, isso também me aconteceu, nunca me senti perseguido. Né? O Lula moveu um processo contra mim, não conseguiu me achar, porque eu tinha mudado de casa várias vezes, o processo prescreveu. Né? E eu uma vez fui interrogado durante 6 horas no quartel da PM por um tenente japonês que me considerou um ser absolutamente insignificante e me mandou para casa, com toda a razão. Então, se fosse para me considerar perseguido por isso, eu digo, bom, estaria mais ou menos no mesmo nível do Otto Maria Carpo. Felizmente, eu não era casado com uma cantora de ópera aposentada que fugiu da Áustria e que via tanques, né, onde talvez houvesse alguém jogando frescobol na praia. Né? Então, eu fui vendo aquela atmosfera de terror que eles criaram, fantasiando a situação brasileira de acordo com o modelo do que eles tinham vivido na Áustria, e fui vendo também, acompanhando pelos artigos do Otto Maria Carpo, ele se tornando cada vez mais servil ao Partido Comunista, sendo utilizado como canal para veicular as mentiras mais pueris inventadas pelo partido, como a famosa Operação Thomas Mann, que hoje nós sabemos ter sido inteiramente inventada não pelo partido, mas pela KGB. E o Carpo, à medida que se aproximava da esquerda, ele ia perdendo o gás, porque o Carpo era originariamente um conservador católico. Ele chegou aqui com esta identidade, tá certo? E quando o Carlos Heitor Coni me contou que ele tinha medo de que os amigos soubessem que ele rezava, eu digo, bom, então peraí, esse acovardamento progressivo é incompatível com a manutenção de uma alta inteligência. Então o Carpo vai caindo, caindo, caindo, caindo, caindo. Quer dizer, a partir dos anos 70, a esquerda não fez mais nada. Quando você vê os representantes que sobraram da esquerda, né, tem pessoas que já estão gagá, como Marina Chauí, tem outros que sempre foram gagá, como Emir Sader, e outros que são piores ainda do que esse, como Vladimir Safatle, etc, etc. Né? E Mauriase, etc. Então, isso tudo foi caindo. Mas o prestígio adquirido ao longo de décadas de bom trabalho ainda se mantinha. Isso quer dizer que existem muitas pessoas que, pelo simples fato de estar na esquerda, elas se sentem intelectualmente superiores aos outros. Não por causa de algo que ela tenha feito, ou não por causa de algo que a esquerda esteja fazendo hoje, mas por causa de uma retaguarda histórica. Então, são herdeiros que vivem de uma herança que eles já estão dilapidando, eles já dilapidaram completamente. Agora, o que que surgiu na direita? Hã? Gente, quem inventou a direita brasileira fui eu. Ela existe porque eu abri um espaço para ela. Porque quando eu publiquei Imbecil Coletivo, aquilo era tão esquisito, era tão inusitado, que muita gente não entendia o que eu estava dizendo. Então, parecia ser a coisa mais idiossincrática do universo. Aparecia um cara louco que está dizendo umas coisas esquisitas. Eles não ficaram nem com raiva. Era esquisito demais para ficar com raiva. E então, você pode dizer, bom, eu abri um espaço para que surgisse uma direita. E, de repente, começa a surgir, né, pessoas que se lembram com saudade de um regime que elas não conheceram. Ah, no tempo dos militares é que era bom. Por quê? Porque não tinha roubalheira. Então, as pessoas não sabem. Bom, não tinha roubalheira, mas foram os militares que inauguraram essa política estatista. Foram os militares que entregaram à esquerda o monopólio das universidades e das diversões públicas. Eles que entregaram tudo de mão beijada. Depois veio o FHC, eleito pela direita, completou o serviço ainda. Então, eu digo, intelectualmente, o que que a direita produziu até hoje? Eu digo, existe algum livro brasileiro que se compare a esses três que eu citei? Livro brasileiro produzido pela direita que se compare aos clássicos dos estudos brasileiros? Não. Não tem nada. Existem livros de teor jornalístico muito bons. Muito bons mesmo. Como esse do rapaz que escreveu Bandidolatria, como é o nome dele? Diego Pesce. Diego Pesce. Os livros do Flávio Morgenstern. Né? Os artigos do Felipe Moura Brasil. Comentários do Paulo Enéas. Né? Análises excelentes, que já não são mais torno jornalística, já são em nível acadêmico, do Felipe Martins e muitos outros. Está surgindo alguma coisa, mas ainda tudo isto é promessa. Né? São jovens promissores, apenas. É isso. Ou seja, a direita brasileira não teve sequer tempo de criar uma tradição cultural. Tá certo? Muito menos de criar uma tradição cultural dominante. Então, não havendo isto, o que surge? Surge o falatório superficial, né? Os gritos, as histerias, etc, etc. E dentro disso aparecem algumas pessoas que, contaminadas pela mentalidade da mídia, né, se acham superiores à outra parte da direita, a direita saudosista. Tem uma parte tem saudade do regime militar que ela não conheceu. E a outra parte tem nojo de quem tem saudade do regime militar que ele também não conheceu. Tá certo? Então, nisso consiste o debate interno da direita. É a nova direita contra a velha direita. Né? Bom, é claro que tudo isso é ridículo, tudo isso é palhaçada, tudo isso é teatrinho, e não, nada de bom vai sair daí. Nada, nada, nada, nada. Não é isso? Uma parte importante da chamada velha direita era o pessoal intervencionista que pedia intervenção aos militares. Não adiantava nada eu dizer para eles: meu filho, estude como se preparou o golpe 64 e você vai ver que a situação hoje é muito diferente. O golpe 64 não foi dado em resposta a um clamor popular. Foi dado em resposta, tá certo, a um pedido da elite. Eram governadores de Estado, eram ministros, eram deputados, era o STF praticamente inteiro. Esta gente mobilizou o exército, não foi moleque saindo na rua e gritando. Então, isso quer dizer, veja, Platão já explicava que uma elite organizada e unida é capaz de sufocar qualquer revolta popular. E que, portanto, as grandes revoluções e mudanças só acontecem quando a elite se divide. Que foi o que aconteceu em 64. Quer dizer, uma parte dos milionários, deputados, senadores, tal, João Goulart, outra parte estava contra. E daí veio o golpe de 64, João Goulart caiu. Fala, muito bem, qual é a parte da elite que está querendo derrubar o estamento burocrático hoje? Ninguém. Hã? No máximo, assim, querem derrubar a Dilma. Então isso quer dizer que aquilo que era para ser uma mudança profunda no quadro político brasileiro virou, pode dizer, a remoção de um símbolo. Só que a remoção de um símbolo teve o seguinte preço. Antes, a esquerda dominante tinha um símbolo, um rosto, que era a Dilma. Você tirou o rosto, ela se tornou invisível. E foi isso que você ganhou. Você concedeu ao inimigo o privilégio da invisibilidade. Agora ele te ataca e você não sabe de onde vem a porrada. Foi isso que aconteceu. E nesse ínter, é claro que à medida que surge um movimento popular, algumas figuras desse movimento popular são imediatamente assambarcadas pelo establishment representado pela mídia. Então você vê, quando houve aquelas passeatas, aquela coisa, a mídia imediatamente centrou a cobertura em algumas figuras, tipo Kim Catacoquinho, né? Então, esses vão ser os líderes. E o pessoal acreditou. Eu digo, escuta, peraí, quem saiu à rua por convocação do Kim Catacoquinho? Só ele mesmo, talvez a mãe dele. O resto não, o resto foi por outros motivos, convocado por outras pessoas, etc. Mas a mídia disse, esse aqui é o líder, ele passa a ser o líder. E tem todo, ele e o menino Fernando Holliday, que é todo o perfil do jovem líder, que é, a mídia adora jovens líderes, é uma coisa incrível. Eu mesmo hoje lembrei, no fim dos anos 90, a revista Time fez uma matéria mundial sobre jovens líderes que iriam moldar o mundo no terceiro milênio. O principal deles era o Anthony Garotinho. A capacidade de previsão da grande mídia é um negócio assombroso. Então, olha, Antônio Garotinho é como Kim Catacoquinho e os outros, são pessoas criadas pela mídia. Mas, se você está num meio de pessoas que não leem livros, não têm acesso aos documentos, a mídia é tudo, meu Deus do céu. Eles não têm outra fonte. Então, tem que acreditar naquilo. Na medida que tem de acreditar naquilo, você tem uma consequência ainda mais profunda. Se você perguntar de onde vem a ideologia dominante da mídia, tanto mídia dita liberal quanto mídia dita socialista, de onde vem? Eu mesmo descrevi a mutação que aparece a partir dos anos 60, mutação da estratégia geral da esquerda, que troca a luta entre proletários e burgueses pela luta entre minorias e maioria. Descrevi isso, 3 dias depois aparece o Kim repetindo a mesmíssima coisa. Só que isso que eu disse é um resumo grotesco, tá certo? De uma coisa muito mais complicada. Na verdade, essa mentalidade veio se elaborando desde séculos antes. E ela se condensa numa verdadeira teologia da história. Teologia da história que está presente tanto em autores comunistas quanto em autores liberais conservadores, como Benedetto Croce ou o nosso Miguel Reale, tá certo? Que acredita que o percurso da história é, como resumiu Benedetto Croce, a história é a história da liberdade. Né? Então, o que há é um trajeto inexorável do ser humano em direção à sua emancipação. Então, você vai se livrar, vamos dizer, da tutela das autoridades e você, como dizia o Kant, você doravante vai ousar pensar com os seus próprios miolos. Então, não apenas há um trajeto da história em direção à liberdade, assim como na teologia cristã o trajeto da história é em direção ao juízo final, aqui você tem um trajeto da história em direção à emancipação e à igualdade, né? Cada vez mais consubstanciadas nas leis. Acontece que isto, esta parte é só a história das ideias, meu filho. Quando você confronta a história das ideias com a história política, você vê que, ao contrário, que a história evolui no sentido de criar mecanismos de dominação cada vez mais onipotentes e indestrutíveis. Então, é claro que as ideias políticas não podem ser compreendidas fora do esquema político no qual elas se encaixam e aos quais ela abre caminho. Não é isso? Se você examinar as grandes ditaduras que houve na primeira metade do século XX, como a ditadura fascista, nazista, comunista, etc., você verá que essas ditaduras dispunham de meios de controle como nenhum tirano da antiguidade ou nenhum monarca absoluto jamais ousaria pensar. Por exemplo, você vê que em Cuba chegou a haver assim, um agente da polícia secreta para cada 28 habitantes. 28 habitantes, o que que é? 4 casas, 4 famílias. Né? Então, quer dizer, para cada 4 casas tinha um polícia secreta investigando tudo que eles estão fazendo, ouvindo os telefonemas, ouvindo as conversas e fazendo relatório para tudo. Veja, Luís XIV chegou a pensar num treco desse? Napoleão Bonaparte chegou? Né? Napoleão Bonaparte tinha uma polícia secreta que ouvia lá meia dúzia de líderes. Né? Agora, você ter um controle do que toda a população está fazendo, ninguém pensou. Depois de Stalin, Hitler, Mussolini, a coisa melhorou muito. Hoje nós sabemos que durante o governo Obama, praticamente todos os cidadãos americanos tiveram os seus telefonemas violados. Telefonemas cortados. Praticamente todos. Existe uma central de computadores onde todos os telefonemas vão parar lá. Então você tem palavras-chave. Se surge uma dessas palavras na conversação, imediatamente o negócio é impresso e vai parar na mão das autoridades. Stalin chegou a pensar nisso. Hoje você tem meios de ouvir, você gravar conversações à distância. Nós, nesse momento, podemos estar sendo gravado pelo FBI, que está lá na outra rua. Tá certo? Tudo pode acontecer. Então, estes meios de dominação vão se tornando cada vez mais vigorosos, eficientes, rápidos e indestrutíveis, porque às vezes não são nem localizáveis. Você não sabe nem onde está o registro das informações colhidas. Né? Então, quando você compara a conversa da história como história da liberdade com a história como história dos meios de dominação, você vê que toda essa teologia da história é absolutamente falsa. A história não é a história da liberdade, a história é a história dos direitos consagrados no papel, cuja vigência é determinada, limitada e balizada pelo crescimento dos meios de dominação. Só que você vê, quando a pessoa é jovem e não tem muita cultura, tudo que ela quer é sentir que ela está do lado certo, que ela está do lado do bem e os outros estão do lado do mal. Então você ouve a conversa e diz, olha, esse cara aqui, ele quer a liberdade, a igualdade, etc, etc. Aquilo ali quer a hierarquia, né? A opressão. Então eu estou do lado da liberdade, da igualdade. Pronto, acabou. Tá certo? Só que as coisas simplesmente não são assim. Então, essa teologia da história, ela não foi inventada nos anos 60. Nos anos 60, apenas culmina a sua transformação numa nova linguagem de mídia, numa nova linguagem popular. Ou seja, no essencial, essa teologia da história não mudou em nada. Ela apenas encontrou um meio onde de conquistar mais corações e mentes. Então, substancialmente, não houve mudança alguma. Houve apenas, vamos dizer, uma dissolução da antiga ortodoxia marxista, que era todinha baseada na noção da luta de classes, e uma ampliação do terreno de luta para envolver todos que estivessem insatisfeitos com qualquer coisa e fazer com que eles se sentissem vítimas e apoiar então as minorias oprimidas contra a maioria opressora. Foi apenas uma mudança de linguagem, nada mais. E acontece que esta mutação, ela evidentemente ela desperta inumeráveis entusiasmos, sobretudo na classe mais destrutiva que existe, que é o que eu chamo semi-intelectuais. Jornalistas, pequenos escritores, gente de rádio, etc, etc. E isso tudo se condensa numa mitologia que, vamos dizer, envolve esse grupo e o comove até as lágrimas. Você lê o livro do Zuenir Ventura, que é o típico semi-intelectual que eu estou falando, que se chama 1968, O Ano Que Nunca Acabou, que depois virou uma trilogia, né? Aquilo ali, vamos dizer, é uma choradeira saudosista dos anos 68, que é uma coisa realmente de comover. Por quê? Para esta elite, aquela época foi uma época de grande liberdade, onde eles sentiam que eles estavam moldando a história. Tá certo? E, como depois de 68 não surgiu nenhuma ideia nova, como tudo que se fala no mundo, tudo que o pessoal da esquerda fala no mundo, ainda é a repetição do discurso de maio de 68, então, aquilo para eles é o ano que nunca acabou. Eles continuam vivendo lá. Só que muita coisa aconteceu nesse ínterim. O principal que aconteceu foi justamente a elite globalista se apossar desse ideário e começar a usá-lo como princípio de organização da militância. raciocínio era muito simples, falou, essa nova esquerda que está surgindo não tem a classe proletária contra ela. Você vê que na França, em maio de 68, os sindicatos comunistas e trabalhadores ficaram contra os jovens, né? Porque sentiram que o processo da revolução estava ali, o controle do processo revolucionário estava ali escapando das mãos e caindo na mão de um bando de louco, drogado. Ficaram apavorados com razão, né? Então os sindicatos ficaram contra. Ora, se a classe proletária está contra, então esses moleques não vão conseguir fazer revolução nenhuma. Eles vão ficar gritando, tá certo? E consumindo droga, consumindo disco, CD, computador, joguinho de computador, camisinha, cocaína, pelo resto da vida. E vão criar um rolo do tamanho de um bonde que, no fundo, não abala as estruturas do poder no mais mínimo que seja. Então, a elite globalista passou a financiar e controlar esses movimentos. Então, é o que eu digo. Aquilo que aparentava ser um grande movimento em direção à liberdade e à igualdade criou a sociedade mais estratificada que já existiu no mundo, onde você tudo é dominado e determinado por uma elite invisível e inatingível. E aqui, você sabe onde mora o Zuckerberg? Hã? Se você quiser, sei lá, quero dar um tiro no Bill Gates. Onde está o Bill Gates? Ninguém sabe. E toda essa gente tem abrigos subterrâneos. Quer dizer, se explodir a bomba atômica, um EMP, eles escapam. O resto da humanidade não escapa. Então, essa elite está preparada para tudo. E ela determina as preferências e até as emoções íntimas das pessoas. Sobretudo dos semi-intelectuais. Que são pessoas que conseguem se explicar, conseguem falar, alguns escrevem livros, mas cuja fonte básica de informação é a grande mídia. Então, vamos dizer, até os sentimentos e reações mais íntimas dessas pessoas são determinados por essa teologia da história, seja na sua versão antiga, seja na sua versão moderna. Para você ver a imensidão da influência dessa teologia, o Miguel Reale, que era tido como fascista, reacionário, etc., etc., e que a esquerda odiava, ele também via história nesses termos. Ele falava que existe um processo de jurisfação, quer dizer que tudo vai sendo integrado pelo direito. Então vão desaparecendo, vamos dizer, as pequenas tiranias, as pequenas autoridades, tudo vai entrando na ordem jurídica. Isso para ele é a coisa mais maravilhosa do mundo. Eu digo, mas escuta, meu filho, à medida que você jurisfaz, você vai criando novos tribunais especializados, novos regulamentos, novas burocracias, mais controle e assim por diante. Então, o que que isso tem a ver com a liberdade crescente? Absolutamente nada. Tem a ver com a regulamentação crescente e, portanto, com o controle crescente. Que é exatamente o processo que nós vivemos. Então, uma ideologia de tipo libertário e até anarquista está construindo a sociedade mais hierárquica e mais estratificada e mais controlada que a humanidade já viu. É esta a situação. Então, nós sabemos que para esta elite global é importante a dissolução não só das soberanias nacionais, mas de toda forma de autoridade intermediária. Autoridade das igrejas sobre os seus fiéis, autoridade do professor sobre seus alunos, autoridade do pai sobre seus filhos e assim por diante. De modo que, embaixo da sociedade, existe apenas uma massa amorfa de indivíduos soltos que só se unificam na hora do entusiasmo emocional em torno desses mesmos slogans e chavões, etc., etc. Este é o único padrão de unificação. E em cima, então, você tem, vamos dizer, os controladores da mídia, do sistema educacional e da cultura, que não precisam controlar pessoas por pessoas fisicamente, eles controlam por efeito estatístico. Por exemplo, isso já no tempo do Kurt Lewin, já havia essa pesquisa sobre o método de pé na porta, onde você exige uma coisa, a pessoa diz não, daí você exige uma coisa um pouco mais modesta, em 82% dos casos ela aceita. Isto é utilizado pela mídia o tempo todo. Então, bom, nós queremos impor, por exemplo, a pedofilia. Ah, não, isso não. Não, mas espera aí. Mas nós temos que entender que o pedófilo é um doente. Então ele merece tratamento e não punição. Ah, tá bom. E assim você vai. Gradativamente você faz uma exigência chocante e a troca por uma outra exigência mais aceitável, e 82% sempre vai aceitar. Está lá no livro do Pascal Bernardin, Maquiavel Pedagogo e o Império Ecológico. Vocês vão ver como essas técnicas são já bastante antigas, já muito testadas. São usadas pela mídia o tempo todo. Então, você vê que a esta altura o indivíduo se declarar de esquerda ou de direita já não faz muita diferença neste sentido. Não é que esquerda e direita não existam mais, claro que existem. E nós podemos pegar todo este movimento inspirado nessa teologia da história e chamá-lo de esquerda, porque isso é um movimento revolucionário propriamente dito. Então é a revolução permanente, é a revolução mundial. Esse é Trotsky, que saiu do túmulo e está governando secretamente o curso da história. Então, quando vocês falam, por exemplo, socialismo fabiano é um pedacinho disso aí. Mas tem muito mais coisa além do socialismo fabiano. Né? Então, a dissolução das soberanias nacionais é uma coisa absolutamente fundamental. E o instrumento básico para isso é o livre comércio. Você sabe que Karl Marx era um entusiasta do livre comércio. Por quê? Sem o livre comércio você não tem a circulação das ideias políticas. E, portanto, você não tem um movimento político de alcance mundial. Na medida que você tem um protecionismo nacional, então não é que não entram só os produtos estrangeiros. As ideias estrangeiras também são filtradas de acordo com o interesse nacional. E isso tornaria tremendamente difícil o processo revolucionário. Ademais, é preciso que haja o livre comércio internacional para que, segundo Karl Marx, o capitalismo alcance o auge do seu desenvolvimento, que permita então a passagem ao socialismo. Então tudo aquilo que fomentava o desenvolvimento capitalista, para Karl Marx, era bom. Por quê? A transfiguração do capitalismo em socialismo era uma fatalidade histórica que iria se cumprir quando o capitalismo esgotasse a sua possibilidade de crescimento. Até hoje, evidentemente, ele não esgotou. E isso quer dizer que, se você pegar qual é a posição do Brasil dentro disso, a capacidade brasileira de gerar ideias de alcance mundial é mínima. Se você pensar bem, eu digo, olha, o único sujeito que produziu no Brasil ideias que são importantes para o mundo inteiro foi o Mário Ferreira dos Santos, o resto não. Alguns produziram obras de alcance mundial, como o próprio Carpeaux. Ainda acho que a história da literatura dele é a melhor que existe no mundo e poderia ser adotada no mundo inteiro com vantagem. Mas não, isto não é uma concepção do mundo, isso é apenas um livro de história. Mas, se você pensar assim, como concepção do mundo, como organização do conhecimento, só o Mário Ferreira fez alguma coisa. E o Mário Ferreira, vocês sabem perfeitamente que ele não é absorvível na cultura nacional. Ele transcende o horizonte de consciência da cultura nacional inteira. Então, em geral, as ideias que circulam no Brasil são ideias estrangeiras adaptadas. Você tem um monte de representantes locais do marxismo, do liberalismo, do socialismo fabiano, tá certo? Do catolicismo pré-conciliar, do catolicismo pós-conciliar, tá certo? Do protestantismo americano. E tudo isso aí são representantes locais, são entrepostos, né? E dificilmente surge algum esforço de pensar as coisas a partir da realidade nacional. Quando surge, vem com um velho vício do pensamento nacional, que é, vamos dizer, o nacionalismo geográfico, que surge já no romantismo, com a ideia da cor local. Tudo tem que ter cor local. Então, como diz o Werner Zombart, o esforço de nacionalizar a cultura, ele estrangula a força criativa. O que aconteceu? É por isso que a gente não aguenta mais ler Zé de Alencar, nem Mário de Andrade, nem Menotti Del Picchia, nem os caras todos da Semana de 22. Do modernismo, nós só aguentamos ler aqueles que não participaram dela, como Carlos Drummond de Andrade, Manuel Bandeira, que são modernistas já de uma segunda geração, tá certo? E não muito típicos, evidentemente. E quando você vai nas poesias do Mário de Andrade ou nas obras do Oswald de Andrade, é só modismo, é só cacuete, é uma coisa absolutamente intolerável. Então quer dizer que a força criativa foi realmente estrangulada. Então esse tipo de nacionalismo não nos serve para coisa nenhuma. O verdadeiro nacionalismo consiste em você criar obras, pensamentos, ideias que tenham alcance universal e que possam impor o nosso país, tá certo? Como criador de influência, não só como receptor. Isto é que é importante. No livro Futuro do Pensamento Brasileiro, eu assinalei que só quatro autores tinham feito contribuições dessa altura, que eram, né, o Mário Ferreira, o Gilberto Freire, o Otto Maria Carpo e o Miguel Reale. Não todos na mesma altura, evidentemente. E por aí o negócio ficou. Agora, quando aparece alguma tendência nacionalista, como por exemplo o Ciro Gomes, e fala, não, nós temos que pensar as coisas desde a realidade brasileira. O sujeito usou a expressão realidade brasileira, eu já sei de onde ele vem. Vem de um nacionalismo de tipo de inspiração comunista, que não era um nacionalismo, era apenas um anti-americanismo. E o Ciro Gomes ainda é o representante disto. Né? Então você tinha, vamos dizer, até os anos 60, 70, você tinha dois tipos de nacionalismo. Você tinha este, que era o nacionalismo comunista, que não era nacionalismo, evidentemente, era apenas, vamos dizer, a aplicação da estratégia terceiro-mundista do Stalin, quer dizer, explorar uma revolta nacionalista contra o imperialismo americano, ao mesmo tempo em que os valores da cultura nacional eram depreciados, tá certo? Porque eram tidos como expressões locais da dominação imperialista. Tinha esse tipo de nacionalismo e tinha o nacionalismo geográfico que fazia culto da Amazônia, dos papagaios, do petróleo, etc, etc. Então, paramos nisso. Você vê que o Ciro Gomes hoje ele representa exatamente esse mesmo tipo de nacionalismo. E por isto mesmo ele é abertamente apoiado pelo Partido Comunista da China. Então, ele é o homem do BRICS, no Brasil. O que é o BRICS? É um dos três esquemas globalistas. Existe o livro de um autor chamado Goodman, que é... O livro já é dos anos 50, que é O Plano Soviético de Estado Mundial. É um livro indispensável. A União Soviética já tinha um plano de Estado Mundial abertamente formulado quando os globalistas ocidentais ainda estavam arranhando a ideia. Né? E... No debate com o professor Dugin, eu mostrei ali que existem três grandes esquemas globalistas, um esquema ocidental concentrado mais ou menos no grupo Bilderberg, que é o que domina a mídia ocidental inteira, tá certo? O sistema educacional, essa coisa toda. E por onde passa, é repassada à multidão as ideias da teologia progressista da história, seja na sua versão antiga, mais liberal conservadora, seja na sua versão moderna de maio de 68. Em seguida, você tem o esquema russo-chinês, que se consolidou no BRICS, e terceiro, você tem o esquema islâmico, que tem se servido dos outros dois como instrumento de maneira absolutamente brilhante. Então, o que está em jogo nas nossas eleições é isto. Você tem um candidato do esquema globalista ocidental, que é o João Dória, candidato possível, todos eles são candidatos possíveis, nenhum é candidato oficial. Você tem um candidato do BRICS, e você tem a candidatura nacional, que é a do Bolsonaro. É nisso que vocês vão ter que escolher. Você vê o que você gosta. Quer dizer, você quer ver o Brasil se transformar num instrumento do globalismo ocidental? Vota no João Dória. Você quer ser... Você está do outro lado, está do lado do BRICS? Vota no Ciro Gomes. Você está do lado do... numa terceira alternativa puramente nacional, você vai ter que votar no Bolsonaro, porque não tem outro. Você pode não gostar dele, pode se achar intelectualmente superior a ele, mas o fato é que ele, virtualmente, é o candidato nacional. É isto que está em jogo. Ora, quando se fala em Bolsonaro, nós temos o seguinte problema, nós temos o trauma dos anos de chumbo. E quantas pessoas foram traumatizadas pelos anos de chumbo? Eu acredito que umas 2.000. As pessoas mais importantes da esquerda foram todas traumatizadas. No resto, ninguém se sentia traumatizado. O Emílio Garrastazu Médici, quando ele saiu da presidência, ele tinha 80%+ de aprovação popular. Ninguém estava se sentindo mal ali. A turma da esquerda estava. Então, evidentemente, esse pessoal sofre de uma megalomania umbigocêntrica que acha que o mundo deles é o Brasil. Então, até hoje, a história do período é contada do ponto de vista desse pequeno grupo como se a realidade dele fosse a realidade do país inteiro. E isto dominou de tal modo a historiografia dos últimos 50 anos que se tornou um dogma. Nesta versão é o seguinte, o pessoal da esquerda era idealista, democrático, libertário, e os outros eram apenas uns generais sangrentos, opressivos, fascistas, malvados, etc, etc. Olha, é uma coisa tão maniqueísta e tão idiota que é simplesmente impossível. Quer dizer, uma história que nega, aos adversários do historiador a própria condição humana não pode ser real. Você acha possível que aqueles generais de 64 não tivessem nenhum ideal, não tivessem nenhum valor moral, não tivessem nenhuma qualidade pessoal, não tivesse nenhuma boazinha intenção, por menor que fosse? Esta é a versão que é passada. Ela é pueril, mas todo mundo aceita. Então, se você tenta restaurar um pouco a realidade histórica, você já entra na classificação dos saudosistas do regime 64. Claro, existem os saudosistas. Entre os quais, evidentemente, eu não posso me incluir, mesmo porque eu estava na época na esquerda e estava me sentindo muito mal. Mas já houve até gente que disse que eu fui um dos teóricos do regime de 64. Você imagina, eu lá, fugindo da polícia, escondendo gente, escondendo arma, e eu era o teórico do regime. Eu falo, puxa vida, então, esse regime devia ser assim, de um maquiavelismo extraordinário, porque ele pegava o seu teórico e escondia, sob a forma do personagem mais marginal e anônimo que pudesse existir. Então, esta versão demonizada do regime 64, ela se impregnou de tal maneira na cabeça das pessoas que todo mundo acredita nela. Exceto, evidentemente, os saudosistas, entre os quais estão incluídos todos os intervencionistas, que têm uma visão idealizada do regime e acham que a volta dos militares ao poder resolveria tudo. Eu digo, ela não pode resolver, pelo simples fato, foi ela que criou esta situação. Então, eu só acredito, vamos dizer, na utilidade de uma intervenção militar no dia que aparecerem militares de destaque dizendo, olha, nós cometemos erros terríveis naquela época. Este, mais este, e nós queremos uma oportunidade de corrigi-los. Se o militar disser isso, eu acredito na sua sinceridade e, portanto, na sua possível capacidade de resolver os problemas que eles não ajudaram a criar. Então, os saudosistas existem, evidentemente. Mas eles são poucos, e se caracterizam, em primeiro lugar, pela sua monstruosa incultura, segundo, pela sua idealização da ação física. Todos eles falam em matar, bater, etc, etc, etc. E fazem uma figura absolutamente ridícula. E diz assim, o único erro de 64 foi não fuzilar 30 mil pessoas. Ora, a União Soviética fuzilou muito mais e nem por isso deixou de cair. Hitler fuzilou um montão, nem por isso deixou de cair. Então, vamos dizer, essa visão tosca das coisas é muito comum entre o pessoal intervencionista, cuja parcela de razão consiste no fato de que o regime de 64, de fato, não foi baseado em más intenções, tá certo? E, de fato, eles fizeram muita coisa em benefício do país, do qual as pessoas, vamos dizer, tiram proveito até hoje. Não é isso? Por exemplo, quem fez alguma coisa em favor da reforma agrária no Brasil? Só o regime de 64 com o Estatuto da Terra feito pelo Roberto Campos. Não é isso? O resto, o João Goulart só falou de reforma o tempo todo. Mas você procura nas atas do Congresso, na época, para ver se ele apresentou algum projeto de reforma. Nem meio. Só falar, falar, falar. E nem sequer apresentou um projeto de reforma. Daí vieram os militares e fizeram a reforma. Né? Sem contar o que eles fizeram em matéria de obras públicas, que nós utilizamos até hoje. Então, não é possível que eles fossem tão maus assim. Né? E, vamos dizer, uma ditadura que durante 20 anos consegue matar 400 inimigos armados. Bom, não é tão sangrenta quanto você diz, porque esses inimigos armados mataram metade disso, mataram 200. Então, 400 vezes 200, né? 400 sobre 200, até que é uma proporção razoável, considerando que havia uma luta armada, meu Deus do céu. Enquanto isto, Cuba, que tinha uma população 6 vezes menor, tinha 100 mil prisioneiros políticos, né? 100 mil prisioneiros políticos simultaneamente, o tempo todo. No Brasil chegou a ter 2 mil ao longo de 20 anos. Quer dizer, 2 mil pessoas foram presas durante 20 anos. Então, é claro que essa versão demonizada, que foi consagrada pela chamada Comissão da Verdade, né, ela influenciou muito todo mundo. E por isso é que surge dentro da direita algumas pessoas tentando mostrar um perfil mais moderninho. Dizer, não, nós somos a favor das instituições democráticas, nós odiamos esse militarismo, ditadura, etc, etc. Então, é o esforço de mostrar uma figura de bom moço. Junto com isto, vem, naturalmente, a aceitação das ideias e chavões da nova ordem mundial, da ONU, que é o desarmamentismo, o abortismo, o gaysismo, todos têm que fazer uma concessão a isso para não dar suspeita de que eles têm algo a ver com o regime demoníaco de 64. Mas o que é tudo isso? São posições políticas sérias? Não, é teatro, gente. Né? Não tem substância alguma. E isto é o debate interno da direita. Bom, para mim a única coisa substantiva que existe em tudo isto é, aqui como em outros países, o confronto de nacionalismo e globalismo. Tá certo? Que, evidentemente, o outro bloco, o BRICS, tenta utilizar um pseudo-nacionalismo em seu próprio favor. Né? Quer dizer, o nacionalismo do Ciro Gomes consiste em vender tudo para a China. É evidente. Então, o imperialismo americano está nos fazendo muito mal, vamos passar por um imperialismo chinês. Nós sabemos que fazer negócio com a China é o que dá. Né? Tentaram vender soja para a China, né? Fizeram um investimento monstro nisso. Quando chegou na China, os chineses falaram, não, essa soja está estragada, nós vamos comprar da Argentina. Um prejuízo monstro para o Brasil. O chinês faz isso mesmo, gente. É? Porque o chinês tem esta vantagem, ele é nacionalista, o chinês é a favor da China. É? Então, eu vejo o panorama nacional assim. Você tem um candidato nacional, por enquanto é um candidato nacional. Eu não vi o Bolsonaro se comprometer com nenhum esquema globalista até agora. Se ele se comprometer, eu vou avisar também, pode deixar. Né? Então, eu não estou apostando aqui na pessoa do seu Bolsonaro, mas numa candidatura que ele, cujo perfil ele desenhou e que me parece realmente uma candidatura nacional. E a coisa que o Brasil mais precisa é uma candidatura nacional. E, até o momento, é só ele que representa isso. Então, mas, ó, eu vou fazer minha confissão de voto. Se o Bolsonaro não assumir nenhum rabo preso com globalismo até a data da eleição, eu vou votar nele, fazer o quê? Hã? E quanto aos outros, no meu entender, é assim, é nem prestar atenção, porque nós já sabemos tudo o que vem. Hã? É mais globalismo, é mais subserviência a esquemas estrangeiros, tá certo? E, portanto, é certamente o agravamento da situação. Ainda que possa haver um melhoramento notável da administração pública, como está havendo na cidade de São Paulo, evidentemente. Isso quer dizer que nem sempre a adesão a projetos antinacionais implica uma má administração, ao contrário. O FHC até que não fez uma má administração, no fim das contas. Não é isso? Mas o que que era? Era homem do globalismo, obviamente. É? Confesso. Né? E o Ciro Gomes também é confesso, embora ele chame isso de nacionalismo. Então, bom, é assim que eu vejo a situação até agora. Pode ser que a coisa mude nos próximos meses. Tá certo? Mas, cá entre nós, não vou acreditando em qualquer sujeito que sai repetindo coisa que ele leu num post do Olavo de Carvalho. Pelo amor de Deus. Ah, você está aí falando do 68 e tal. Você leu Gilles Deleuze? Você leu Georg Lukács? Você leu a produção da Escola de Frankfurt? Não, então você não está entendendo. Você entende só o nome do problema. E essas coisas são muito fáceis de repetir, sobretudo depois que o Olavo encontrou a expressão verbal adequada para popularizar a coisa. Veja, eu estou me esforçando neste curso e em toda a minha obra para criar uma geração de pensadores originais, fortes, capazes, etc, etc. Eu já tenho alguns sinais de que esta geração já existe, só que ela não tem uma produção ainda suficiente. A maior parte da produção dela é de nível puramente jornalístico, em que as pessoas procuram atender às urgências do momento. Eu digo, bom, as urgências do momento merecem alguma atenção. Eu mesmo lhes dou atenção nos posts do Facebook. Tá certo? Mas é claro que não vai ser isso que vai determinar o curso das coisas. Né? O que vai determinar é o que eu chamo o muro de livros. A hora que você tiver uma produção de altíssimo nível, né, capaz de ocupar o rombo deixado pela decadência da intelectualidade esquerdista, aí sim a direita brasileira terá alguma autoridade moral. Até lá, não. É só exibicionismo, é só carreirismo, é só propaganda e umbigocentrismo. Tá bom? Então, vamos fazer uma pausa, dá tempo de fazer perguntas? Então, daqui a pouco voltamos com as perguntas. Então vamos lá. Aqui, o Rafael Badotti pergunta: professor, o que mudou na política brasileira após a queda da Dilma e agora com a condenação do Lula? Não consigo ver uma mudança, os mesmos personagens estão lá dando as cartas. Pô, mas foi isso mesmo que eu disse que aconteceria a partir do momento em que o movimento popular foi desviado para que o seu poder de iniciativa se transferisse para as mãos dos políticos, que foi exatamente o que aquela molecada da Marcha para Brasília foi fazer. Aliás, a Marcha para Brasília não foi iniciativa deles. Certamente alguém de lá de cima pediu que eles fizessem isso. Vocês, não, vocês não podem ficar decidindo a política sem o Congresso, nós é que temos que. Somos dignos representantes do povo, nós é que temos que tomar a iniciativa. E foi isso. Tomou a tocha da mão do povo, tá certo? Que podia levar as coisas para uma direção similar à que aconteceu na Ucrânia, por exemplo, quer dizer, uma real intervenção popular na política. Derrubar o Congresso, derrubar o STF, trocar todo mundo, fazer uma eleição nova, criar um novo quadro institucional, assim, a toque de caixa, na base do plebiscito, que era o desenvolvimento natural da situação e era o que o povo queria. O povo estava totalmente consciente da ilegitimidade de uma eleição na qual ele não tinha tido sequer acesso à apuração dos votos. Todo mundo na rua estava consciente disso, exceto os autonomeados líderes. Autonomeados não. Fabricados pela grande mídia. Né? Agora que a grande mídia viu aquela massa de população na mão, falou: não, nós temos que. Não podemos manipular a massa, mas podemos manipular os seus alguns líderes. Então fabricaram os líderes do dia para a noite, os líderes fizeram exatamente o que a turma do estamento burocrático queria que fizesse. Ou seja, apagar o símbolo Dilma e manter, na medida do possível, o mesmo esquema de poder. E que é o que se destina a acontecer novamente caso o PSDB vença as próprias próximas eleições. Quer dizer, você quer ver a esquerda se recompor e ter um grande futuro pela frente, eleja o PSDB. O PSDB e o PT nasceram juntos na USP e nasceram de uma partilha de território. Você se lembra do Lula dizendo: eu e o José Serra, quer dizer, o Tucanato de modo geral, inventamos uma nova modalidade de fazer política. Essa nova modalidade é de partilha do território. Metade é do PT, metade é do PSDB, e eles se revezam no poder, né, fazendo o trabalho que tem de fazer, quer dizer, a progressiva adaptação do Brasil aos cânones da nova ordem mundial. É exatamente isso que esse é o programa. Então, não penso que eu estou aqui fazendo propaganda contra o Dória. Tenho até alguma simpatia pessoal pelo Dória. Não tenho nada contra ele. Eu tenho contra o partido dele, eu tudo. Né? Na época, eu escrevi assim: aqueles que se meterem a líderes, por favor, não inventem nada, sigam a massa. A massa estava muito, é uma coisa incrível, tá? A massa estava muito consciente. Você via pelos que eles gritavam na rua, pelos cartazes que ostentavam. O povo estava entendendo tudo, os líderes aqui não. Porque eles pensavam só na sua carreira, um queria ser vereador, outro quer ser assessor parlamentar, etc. Foi isso que aconteceu, outro quer aparecer na Veja. Quer dizer, é um carreirismo de curto prazo, coisa mesquinha, pequena, pô. Quer dizer, num momento de grandeza histórica excepcional, aparecem o quê? Micos, né? Micos, saguis, para dirigir a massa. O que que eles puderam fazer? Castrar a massa. Danilo Ribeiro dos Santos. É normal sentir dificuldade na leitura de livros do nível de crime e castigo? Toda hora tem que parar a leitura para consultar o dicionário. Não pare de consultar o dicionário até o fim. É assim que se aprende a ler. Se a formação do seu vocabulário no ensino médio foi deficiente, você que vai ter que suprir a deficiência agora mediante a consulta no dicionário. É como se aprende a ler uma língua estrangeira. Eu tive um excelente professor de francês no ginásio, mas eu acabei aprendendo bem na hora que eu decidi ler livros consultando o dicionário para cada palavra que eu não sabia. Primeiro livro eu levei 6 meses para acabar de ler. O segundo, 3, o terceiro, 1 mês, e assim por diante. Assim foi. Regina Milk. O senhor poderia indicar livro sobre a escola de Frankfurt? Obrigado pela excelente aula. Eu que agradeço pela sua atenção. Existe em português um livro de um autor alemão chamado Rolf Wiggershaus. Wiggershaus, Wiggershaus. O livro chama-se A Escola de Frankfurt. O autor é um adepto e admirador da Escola de Frankfurt, mas a narrativa é muito honesta. Na medida do possível, é bastante honesta. Por ser um livro que está em português, é leitura altamente recomendável. Mas seria bom você ler alguns livros da produção original da própria Escola de Frankfurt. Vários livros do Georg Lukács, que foi o verdadeiro inventor. Ele não é geralmente conhecido como representante da Escola de Frankfurt, mas foi ele o inventor da Escola de Frankfurt. O livro dele, História e Consciência de Classe, esse foi o livro decisivo na mudança de estratégia, muito antes do maio de 68. Maio de 68 não é senão um reflexo longínquo disso aí. E dos livros da Escola de Frankfurt, eu daria preferência aos livros do Max Horkheimer, que foi o líder da escola durante bastante tempo, né? O Adorno é mais uma ilustração, é mais um floreio em cima, né? E quando chega no Habermas já está completamente diluída a coisa. Felipe Alves, qual a importância do catolicismo tradicional para o Brasil? O catolicismo tradicional é o Brasil, é a única coisa que tem. Quer dizer, é o que criou a espinha dorsal da nossa nacionalidade, né? O Brasil foi feito pelas seguintes entidades: a Igreja Católica, a Maçonaria, o Exército e o Partido Comunista. Então, a história dessas quatro entidades é fundamental. Porém, a da Igreja Católica é a primeira, é a anterior, é a que teve a influência mais profunda no povo, quase que os outros tiveram somente na elite. E quando você vê, por exemplo, se você assistir o filme Central do Brasil, o que é a história Central do Brasil? É o garoto que, ajudado por uma veinha, escapa dos bandidos cariocas que querem matá-lo. E vai encontrar a paz e o sossego no interior do Brasil, onde está lá um monte de velhinho na velhinha na igreja fazendo o quê? Rezando. Fala, aquilo ali ele encontrou. Inclusive a expressão central do Brasil é o nome de uma ferrovia, evidentemente, mas quer dizer também simbolicamente o centro do Brasil. E onde é que ele encontra o centro do Brasil? Na Igreja Católica. Por aí você vê a profundidade da influência. Gaspar Henrique Stemmer. E a tentativa de reviverem o Lula ladrão, como fica se conseguir lançá-lo como candidato? Eu digo, isso ainda é possível, porque ele foi condenado apenas em primeira instância, ainda pode recorrer. Bem, e pode a coisa chegar no STF, o STF certamente vai livrar a cara dele, então ainda é possível ele ser candidato. Ele está muito velho e está fraco, evidentemente, ele não vai aguentar muito tempo, mas o problema não é o Lula, e o problema não é nem o PT, o problema é o pool dos partidos de esquerda que orbitavam em torno do PT, tá certo? E que sempre pode aparecer. Eu mesmo já escrevi, tem um artigo meu chamado Rodízio de Santidades, de muito tempo atrás, onde eu já dizia, olha, a gente tem vários partidos de esquerda que é para, se um deles se desmoralizar, já o outro ocupar o lugar instantaneamente. Então, isso é bem possível, e sobretudo, se o PSDB ficar no poder, o PSDB está lá, vamos dizer, para legitimar e fortalecer discretamente a esquerda radical. E foi exatamente o que o FHC fez. Quem foi que criou e fortaleceu o MST? Foi o FHC. Quem foi que introduziu a propaganda comunista nas escolas? Foi o FHC. E assim por diante. É? Aqui tem uma pergunta mais complicada. Tiago Dalzotto. Assisti recentemente às aulas do seu curso A Formação da Personalidade, na qual o senhor faz uma distinção entre a personalidade e o caráter. Este último é definido como uma forma fixa sobre a qual podem se desenvolver várias personalidades diferentes. Parênteses. Se não existisse o caráter, isso é a maior coisa que dizer que o sujeito nasce sem forma alguma. Ele nasce totalmente indeterminado, como uma folha em branco. Isso não é possível. Então, alguns elementos estruturais permanentes já devem estar presentes desde o nascimento. Né? Não interessa saber se é a sua origem genética, metafísica, astral, etc, etc. Isso não é isso que nós estamos estudando. Estou apenas dizendo que existe esta forma permanente em cima da qual se desenvolvem várias personalidades possíveis. Ou seja, o caráter é como um algoritmo que pode se desenvolver em muitas direções diferentes. É algo permanente e imutável que transcende as mudanças da personalidade. Isso me remeteu a ouvir novamente a aula 378 do COF, no qual o senhor descreve o sistema hindu das castas. Nessa aula, a casta é definida como um tipo psicológico, algo estrutural e permanente no indivíduo, que já nasce com ele. Confrontando essas definições, pergunta: a casta que o indivíduo pertence tem algo a ver com o caráter? Tem. A casta tem, sobretudo, a ver com as camadas da personalidade. Você pode dizer que a primeira casta, que é o Shudra, que é inteiramente regido pelo reflexo imediato de buscar o prazer e evitar a dor, ele termina na camada 4. As das camadas 5, 6 e até 7, você tem a segunda casta, que é a casta Vaishya. Na terceira você tem os Kshatriya, já nas camadas 8, 9, principalmente 8 e 9. E da 10 até a 12 você tem a casta Brahmana. Eu não nego que seja impossível o indivíduo transcender a sua casta, quer dizer, passar para uma outra casta, mas é uma coisa rara, tá certo? Ele pergunta: o senhor considera que é possível, mais ainda, para saber a que casta o sujeito pertence, o senhor sugere as perguntas: o que eu estou procurando na vida? É mais fácil, tanto a análise da camada quanto a análise das castas, é mais fácil você fazer de outra pessoa do que de você mesmo. Né? Quer dizer, isso não foi feito para o seu autoconhecimento diretamente. É através de você analisando os outros que você vai acabar entendendo onde você mesmo está. Mesmo porque não tem jeito de você entender o seu perfil existencial fora do quadro social e cultural no qual você está. Ele diz: o senhor considera possível que o sujeito saiba responder essa pergunta com sinceridade suficiente antes de alcançar a camada 8? Bom, se ele não colocar essa pergunta, ele não chegar à camada 8, que é justamente a camada do o que, que eu estou fazendo aqui. Existe alguma correspondência entre a casta que o sujeito pertence e a maior ou menor capacidade de ele alcançar uma camada superior? Sem dúvida. Quer dizer, a casta é uma limitação evolutiva do ser humano. Portanto, se ele pertence inexoravelmente a uma determinada casta, note bem, a casta não tem nada a ver com a classe social, há indivíduos das quatro castas em todas as camadas classes sociais, a casta é um tipo psicológico permanente, tanto quanto o caráter. Né? É... Thales Maciel Pereira. Professor, sou seu aluno desde 2010, conheci o seu trabalho através do padre Paulo Ricardo. Desculpe passar ao largo do assunto tratado hoje. O COF mudou a minha vida. O curso inteiro é de um brilho intelectual extraordinário, mas há algumas aulas que me extasiam sobremaneira. Quero me dedicar à transcrição delas. Existe um grupo de transcrições chefiado. Agora esqueci o nome da garota, também estou ficando cagado. Epa. Mas eu acho que no próprio site do COF, do Seminário de Filosofia, tem lá alguma indicação sobre o grupo de transcrições. Se você não achar lá, você volta a fazer essa pergunta na aula que vem, que eu terei o nome das pessoas certas. O senhor já disse que o trabalho de transcrição requer algumas técnicas. Poderia comentá-las? Bom, a primeira técnica é o seguinte: o indivíduo precisa ser muito bom de pontuação. Por quê? Na fala oral, a fala oral no Brasil é muito distante do escrito, não é como em outras línguas. O professor falando francês, você pode praticamente seguir o ritmo dele, já tem a pontuação certa. No Brasil não tem. Então, é muito importante que você introduza a pontuação certa, porque nem sempre quando o sujeito faz uma pausa, ele está colocando um ponto, e nem sempre está colocando sequer uma vírgula. Então você tem que pegar o sentido lógico da afirmação e não, vamos dizer, o ritmo da elocução para você botar a pontuação. Isso é um elemento fundamental. Também quero ter um outro elemento mais inventivo, que você precisa encontrar o equivalente escrito dos gestos e entonações. Isto não é fácil. Olha, eu acho que fazer uma transcrição bem feita é um trabalho literário, não é uma coisa mecânica. Aqui. Fabrício Alves, ele fez duas perguntas, vou responder só a segunda. Como eu posso usar o conceito da jurisfação para examinar a questão da abolição? Bom, a abolição consagrou uma série de direitos para os escravos, mas o texto das leis da Constituição, ele tem que ser confrontado com a realidade das estruturas de poder existentes e com o conjunto dos meios de ação existentes. Você vê, o Brasil, quando veio a abolição, o Brasil não tinha indústria, meu Deus do céu. Então, onde é que você ia botar aquele bando de escravos? Não tinha lugar para eles. Essa foi a origem das favelas. Os caras não tinham onde se enquadrar na sociedade, né? Muitos não queriam sair das fazendas. Para você sair daqui para ir para onde? Para pedir esmola na rua, que foi o que aconteceu com muitos, né? Então, esse é o típico exemplo, vamos dizer, da ilusão jurisfatória. Você acha que você promulgar uma lei, você mudou a realidade. Não, a lei depende dos meios de ação efetivamente existentes. Por exemplo, a lei do desarmamento. A lei do desarmamento só desarma quem a obedece, por definição, né? Agora, você acha que algum narcotraficante, algum assassino está interessado em cumprir a lei? Se ele tivesse interessado em cumprir a lei, ele não seria nem assassino nem narcotraficante. Então isso é, a lei do desarmamento estabelece assim: só pode ter armas quem for bandido. E o que vai acontecer com o bandido? Nada. Você vai ser tratado como qualquer outro cidadão. Aliás, até o contrário, você vai ter, conforme mostra o livro do Diego Pérez, você vai ter um tratamento preferencial da mídia, das organizações de direitos humanos, das ONGs e de toda a nova ordem mundial. Aqui, Renato Vasconcelos. Ele diz: suas aulas foram a base fundamental para eu lidar bem com o falecimento de meu pai e manter a família em ordem. Muito obrigado. Eu é que agradeço. Como o muro de livros irá fazer efeito se cada vez a população lê menos e cada vez mais tem menos capacidade de assimilar o que lê? Bom, o livro tem certas propriedades muito estranhas. Você pergunta assim: existe alguma publicação, algum programa de TV que tenha tido mais influência no mundo do que O Capital, de Karl Marx, que é um livro que pouquíssima gente lê? Nenhum, jamais. Se você juntar o New York Times com a CNN, etc., etc., a influência deles foi mínima comparada com a do Capital. Por quê? Um livro, ele cria muitos filhotes, meu Deus do céu. Quer dizer, o livro funciona por círculos concêntricos, quer dizer, é uma minoria que vai ler, né? Desta minoria, vamos dizer, um certo número de frases e chavões se espalharão pela mídia, pelo sistema de ensino e acabam se consagrando como elementos de uma teologia da história, que vão afetar até o sujeito que nunca leu nenhum livro na vida. E os livros existem exatamente para isto. Não só pela sua influência direta, mas pela influência indireta, pelos círculos concêntricos. Bom, se você pegar a massa, né, que estava na rua nos movimentos de 2013, 2015, 2, 3 milhões de pessoas, né, quantas daquelas leram algum livro meu? Fala um número mínimo, tá certo? Mas muitos receberam os extratos condensados da mensagem, condensados, às vezes alterados da mensagem, que se espalharam pela internet, pela mídia, etc, etc. É assim que funciona. Márcio César. Tenho tido a impressão de que o campo do direito, pouco explorado pela esquerda até então, está sendo inundado de obras de autores marxistas. Isto não é de agora, isto começou mais de 30 anos atrás com o tal do direito alternativo. Procura lá nos meus artigos, você vai ver coisas comentando direito alternativo, artigos já bem antigos comentando isso. Esse pessoal da esquerda acabou dominando todo o campo do ensino do direito no Brasil. O senhor poderia ter comentado sobre isso? Tinha de indicar autor de filosofia do direito e teoria da justiça? Falo, bom, filosofia do direito é um campo enormemente rico, não é isso? E eu acho que o livro do Filosofia do Direito do Miguel Reale ainda tem muito valor. A filosofia do direito do Jorge Del Vecchio tem grande valor, especialmente pela sua segunda parte, que é uma história da filosofia do direito, onde você vai ler lá todos os clássicos. Existem inúmeros livros disso que ainda são muito valiosos, do Michel Villiers, importantíssimos. Os do Georg Jelinek, que eu vivo citando, que é o Original do Estado, é um livro fundamental. Os próprios trabalhos do Erich Wegener nessa área, como análise que ele faz da Constituição Austríaca, tudo isso são clássicos. É um campo enorme e maravilhoso, mas o que vai distinguir e separar o joio do trigo são aqueles que têm, vamos dizer, uma consciência exclusivamente jurídico-formal e aqueles que são capazes de articular a filosofia do direito com realidades de tipo sociológico, político, etc, etc. O que, em parte, é o caso do próprio Miguel Reale. É isso, porque tem esse famoso dito do Francesco Carnelutti, que o jurista que é só jurista não é nem jurista, é apenas uma pobre coisa. É verdade. Porque é um raciocínio feito no vazio. O sujeito acredita que as leis são a realidade. Bom, as leis são alguma realidade, mas elas nada significam fora do quadro real dos meios de ação disponíveis e da estrutura de poder existente. Luz Lima. Luz ou Luiz? Está aqui, porque aqui está escrito Luz, é um nome feminino, mas no e-mail está escrito Luiz. Agora, bom, tem importância. O senhor conhece a Fundação Dom Cabral, que forma os grupos de altos estudos das Forças Armadas? Não, não, não conheço. Eu acho que isso deve ter se formado mais recentemente. E eu já disse, eu perdi o contato com os militares brasileiros há mais de uma década. Não estou sabendo o que eles estão pensando. Fabrício Alves, a gente tinha na internet uma carta de Karl Marx para Abraham Lincoln. Será que o Lincoln via com bons olhos as ideias socialistas? Que eu saiba, o Lincoln foi influenciado pelas ideias do Friedrich Listen, que era um economista alemão, que acreditava na economia autárquica, quer dizer, num país totalmente autossuficiente, e, portanto, numa economia de tipo protecionista. Não deixa de ser estatista, e todo o governo Lincoln foi marcado pela centralização, né, intensa do poder. Se houve alguma influência de Karl Marx nisso, é possível. Na época, o movimento socialista não estava tão presente diretamente nos Estados Unidos, e veio a presença socialista e comunista nos Estados Unidos aparece principalmente a partir da imigração italiana, que vem depois do comunista, socialista e anarquista, principalmente com a imigração italiana, que é posterior ao Lincoln. Então, eu não sei sequer se o Lincoln seria capaz de discernir claramente o perfil ideológico de Karl Marx, mas, de qualquer modo, Karl Marx escrevia em jornais americanos. Ele não era uma figura desconhecida. Felipe C. Há algum tempo tenho me sentido totalmente deslocado dentro de alguns ambientes da direita, sobretudo aqueles compostos por católicos puro sangue. Venho sendo sistematicamente atacado por me interessar pelas obras de pensamentos orientais e muçulmanos, tal como René Guénon, Lao Tse, Suravardi, até mesmo Louis Lavelle. Pô, tem nem Louis Lavelle, os caras aguentam mais católicos, eles são mais católicos que Louis Lavelle. Esse sectarismo crescente tem se tornado tão insuportável que muitas vezes me sinto inclinado a conversar com acadêmicos de esquerda. Não faça isso aí você vai perder seu precioso tempo. Então, você tem que pensar assim antes só do que mal acompanhado, meu filho. E certamente, entre os alunos do COF, você vai encontrar outras pessoas que têm interesses similares aos seus. Então, reduza o círculo dos seus amigos e procura amigos melhores. Esse pessoal tradicionalista no Brasil, eles não são tradicionalistas, são saudosistas, porque, em primeiro lugar, você precisaria, para ser um tradicionalista, precisaria conhecer a tradição católica, né? E você veja, por exemplo, Santo Tomás de Aquino passou muito tempo estudando os filósofos árabes. Ele não tinha medo nenhum de ler aquilo, quer dizer, ele é capaz, perfeitamente capaz de processar aquilo intelectualmente. Mas esses catoliquinhos, eles não podem ler o René Guénon, por quê? O René Guénon vai esfarelar a cabeça deles, eles não vão saber o que dizer contra e vão dizer, vão acabar ou caem de joelhos na frente do cara, ou então saem correndo, falando mal. É assim, a incapacidade de reagir intelectualmente multiplica as reações emocionais, absolutamente irracionais, né? No entanto, bom, foram poucos os autores católicos que conseguiram fazer uma análise séria do René Guénon. Existe um livrinho do Lucien Merrose, Merrose, Meroz, sobre o René Guénon, que é uma análise muito respeitosa e, ao mesmo tempo, absolutamente devastadora. Eu não acredito que se possa dizer contra o René Guénon coisa mais séria do que ele disse ali ou do que eu mesmo disse no meu ensaio As Garras da Esfinge. Então, você, por em toda a parte referente ao simbolismo, à crítica do mundo moderno, fala, você não pode rejeitar isso só porque o cara é muçulmano, não faz o menor sentido. Então você tem que saber o que você deve absorver, como diz o apóstolo, experimentar de tudo e ficar com o que é bom. Qual é o problema? Por que ter medo? Por que ter esta reação de como é que se diz, de alminha pura ofendida por uma obscenidade? Isso é histeria, gente. Isso não é catolicismo, isso é histeria. Eduardo Sacarneiro, professor, sobrenome ilustre. Professor, estou gostando muito do curso. Estou na oitava videoaula e já me sinto mais inteligente. É verdade. Quando eu digo para vocês, esse curso vai tornar você mais inteligente, eu sei o que eu estou falando, meu Deus do céu. Eu sei como é que se faz isso. E isso funciona. Entretanto, tenho quase 30 anos e não consigo entender o poema do início do século XX, como os meus parentes, parentes ainda, Mário Sacarneiro, o que me impede de fazer o exercício de imitar os escritores. Então, faz o seguinte: você começa a ler. Se você não está entendendo, você para e procura outro. Até que começa por pegar o que você entende e aquilo que, vamos dizer, o atrai mais imediatamente. Mas escolha só entre os clássicos, evidentemente. Não é isso? A poesia modernista, toda ela é de feitio enigmático, às vezes propositadamente, às vezes por uma fatalidade da linguagem. Seria bom você se aprofundar um pouco nos estudos de crítica literária sobre a natureza do modernismo. Você lê, sei lá, o livro do Northrop Frye, os próprios escritos de crítica literária do T.S. Eliot vão te esclarecer muito. Nisso. Existe uma biografia do Eliot, escrita por Stéphane Jocanty, G-I-O-C-A-N-T-I, que ensina muito, vamos dizer, das modificações sutis feitas na estética da poesia a partir do Eliot e outros autores modernistas. Isso talvez te ajude, mas se você não entende uma coisa hoje, não tem importância, você entende amanhã. Não se preocupe com isso. Entender tudo na mesma hora é só Deus. Por exemplo, eu quando jovem eu lia os poemas do Mallarmé, eu não entendi uma única palavra. Soava bonito. Eu falei, mas esse treco é bonito, mas eu não sei o que ele está dizendo. Foi 20 anos depois que eu comecei a atinar com a coisa. Não tem pressa, não. Bom, eu acho que por hoje acabou, né? Já foi pergunta demais, foi tempo demais. Então vamos parar por aqui, tá? Até a semana que vem, muito obrigado.